Alô, você está ouvindo mais um podcast do blog Gustibus, http://subsolo.org/gustibus. E hoje estamos os dois blogueiros desse blog, eu, Cláudio e o Ari, e a gente está aqui para falar um pouco sobre futebol. Futebol e economia, né? A gente está motivado pela notícia recente da mudança na maneira como se processa a segurança no Campeonato Paulista a partir do ano que vem, 2007. Em resumo, a ideia é de que a partir do ano que vem, dentro do estádio, durante o jogo, a segurança como é que fala, dos espectadores é responsabilidade dos clubes, não mais a Polícia Militar, e a Polícia Militar, por sua vez, passa a cuidar da segurança fora do estádio, né, no resto da cidade, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre o que significa segurança para o economista. Ali, segurança é um bem público, né? Normalmente a gente considera como bem público, né? Dado que é um bem não excludente, não rival, não é isso? Isso, é. Quer dizer, a rivalidade. Não sei se vale a pena. Vale, acho que vale falar um pouquinho. Quer dizer, a rivalidade, né? A característica da rivalidade é a rivalidade do consumo do bem. Então, por exemplo, sei lá, se o cara está andando na rua, tem um relógio numa torre da prefeitura da cidade, ele olha para aquele relógio e adquire essa informação, que são as horas, e ao mesmo tempo a pessoa para ao lado dele e olha para esse relógio no mesmo momento também adquire a mesma informação, a gente diz que o consumo dessa informação das horas por parte de uma pessoa não rivaliza com o consumo da outra, né? Isso. Um exemplo oposto seria, sei lá, um relógio de pulso, que é um bem privado, que o sujeito compra. Se eu compro o relógio, põe no meu pulso, passo na rua e me pergunta as horas, se eu não quiser responder, ele não tem como me obrigar a me fazer dizer as horas para ele, né? Isso. Seria um bem privado. Essa é uma característica, então, que se o bem for muito rival, ele vai se tornando cada vez mais privado. Se ele é muito pouco rival, ele vai se tornando mais público nessa dimensão. A outra dimensão é a dimensão da excludência, né? Ou exclusibilidade. Ou exclusividade, é que diz respeito ao fato de você poder cobrar pelo consumo do bem. Então, nesse exemplo lá da pecinha, da torre, do relógio da torre, se você fizesse uma cerca em volta do relógio e falasse que só podia observar as horas quem pagasse lá e passasse lá na catraca, né? Você estaria excluindo pessoas ou não. Então, essas duas coisas é que definem se um bem é mais ou menos Isso. público ou privado, né? Nesse caso específico do seu exemplo, né? Uhum. O problema do carona meio que inviabiliza a coisa da excludência, né? Porque eu posso ficar para trás da catraca, né? Isso, é. Olhar O a hora no como relógio qualquer da outra torre. pessoa, não é isso? Isso. Por isso que bens que são ao mesmo tempo não rivais e não excludentes são os chamados bens públicos, né? É uma Isso aí. definição própria da economia, um pouquinho diferente do que o pessoal do direito considera, né, os serviços de utilidade pública lá e assim por diante. A definição nossa é essa, né? Isso, é, E ou bem seja, privado é o contrário, né? isso. É, no Que é fundo, o público ou o privado dizem respeito às características do bem e não de isso. quem está, quem usa está ofertando, né? Exatamente. Um bem privado ele pode ser ofertado pelo governo, inclusive, né? Isso, O é. bem público pode ser ofertado pelo setor privado, da mesma forma, né? Isso. E aí a gente cai no exemplo do futebol, né? E do futebol do Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista, eu vou deixar essa parte com o Ari, para ele começar a falar um pouco, já que ele é paulista e torce pro Corinthians, fazer o quê? Todo mundo tem seus defeitos, né? Eu não torço pro Corinthians, ele acha que isso é um defeito, ele torce pro Corinthians, eu acho que isso é um defeito também, né? E aí, Ari, o que você acha da mudança então? Como é que a gente Bom, pode interpretar? defeitos à parte, né? Uhum, sim. O que a gente tem de informação, né, é que a segurança interna, né, nos estádios passará a responsabilidade dos clubes de futebol, não é isso? Então, a Isso. Polícia Militar vai continuar fazendo policiamento fora dos estádios e dentro dos estádios isso vai passar para o clube, né? Eu Isso. acho que tem algumas coisas interessantes em relação a isso. Primeiro, a mudança, né? Uhum. Que Sim. antes era ofertado pelo governo, não é isso? Esse serviço. Isso. Esse Passou agora a ser foi responsabilidade dos agora clubes. responsabilidade dos clubes, né? E aí a gente estava pensando na explicação, né, eu acho que a explicação está meio ligada a alguns outros exemplos conhecidos, né? Tipo shopping center, não é isso? Isso. Um exemplo de segurança em shopping center, né? Não é exatamente a mesma coisa, porque quando a gente recebe esse serviço, né, dentro do shopping, né, a gente não está pagando, né? É, no fundo, acho que está pagando diretamente. Pode ser que seja no preço, né? Então pode ser que de alguma forma esteja. Parece que não é exatamente, mas pode ser que seja de qualquer forma, né? Então acho que talvez o argumento, né, para passar isso para os clubes, né, é o mesmo. Esse exemplo, né? Eu não sei como é que os legisladores pensaram, mas para mim faz sentido, porque o sujeito paga pelo ingresso, entra no estádio, que tem uma lotação que pode ficar mais ou menos congestionada, mas todo mundo pagou, né? Isso. Quer dizer, mesmo dentro do jogo ainda existe um problema de rivalidade, isso fica muito cheio, né? Isso. Mas como o estádio é igual um anfiteatro, né, acho que esse problema não é tão difícil de resolver. Mas de qualquer forma, tem uma catraca do lado de fora e não é fácil o sujeito ficar do lado de fora vendo o jogo que está passando lá dentro, né? Então não sei, eu acho que faz sentido que essa segurança seja ofertada pelo setor privado, quer dizer, pelos clubes, né? Não é. Dentro do estádio. E do lado de fora, a gente pode. Essa minha dúvida em relação ao pagamento, né? Uhum. Mas a gente pode pensar em outros exemplos, né, que ficam mais próximos do caso do futebol, né? Por exemplo, o governo não oferece flanelinha dentro do cinema, né? Isso. Cuida da segurança dentro do cinema é privado, não é isso? Isso. E a gente pagou, né? Uhum. Como é o caso do jogo de futebol, né? Então acho que é mais ou menos a mesma ideia por trás, né? Mesmo não sei se eles têm, né, essa consciência, mas acho que é mais ou menos isso, né? Dessa forma que a gente poderia explicar essa mudança, né? Quer dizer, uma pergunta, acho que a gente estava comentando antes, quer dizer, uma pergunta que eu realmente não sei responder, mas é interessante é saber se isso vai ter algum impacto sobre o preço dos ingressos, ou se isso é tão insignificante esse custo para os clubes, né, que talvez não tenha nenhum impacto. Eu realmente não sei qual que é a resposta a essa pergunta, né? É difícil a gente ter uma... Vamos pros palpites, né? Certeza, mas dando um palpite aqui, né, com a notícia que que saiu aqui no Estadão de ontem, né? Ou de hoje? Acho que é de ontem. Um dos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, né, o São Paulo contratou 180 homens adicionais e gastou 30 mil reais. Isso deve afetar o preço, né? É uma bela grana. Quer dizer, o problema é saber quanto. Principalmente por. Bom, isso não vale para todos os casos, né? Porque a gente tem clubes de futebol que tem pouca torcida, alguns que tem uma torcida maior, não é? Então, aqueles que a demanda é mais inelástica, não é isso? Isso. Eu acho que eles conseguem repassar isso para preço com uma maior facilidade, não é isso? Exatamente. Quer dizer, tem exatamente essas duas coisas. Se a gente pensar o clube como firma econômica, né? Isso. Você vai ter firmas que vão ter maior escala para poder ofertar segurança, outros com menor escala. E do outro lado, o lado da demanda, né, para saber quais vão conseguir repassar. Quer dizer, eu não sei como é que são essas medidas para cada time de futebol em particular, né? Mas de qualquer forma é uma previsão difícil de fazer, né? Uma outra coisa que eu não tenho certeza é se tem algum tipo de controle de preço, né? Eu não sei se as federações, se elas controlam o preço dos ingressos, né? Eu acho que deve ter algum controle, tá? Mas eu não estou bem certo disso. Essas coisas, federação paulista de futebol, mineiro de futebol... Isso, exatamente. Se eles não botam um preço máximo, sabe? Uhum. Pois é. Eu acho que de vez em quando os clubes fazem promoções, eles podem reduzir o preço a... A gente de vez em quando vê promoções, né? R$1, R$2, R$5. Mas eu acho que pode ser que tenha um preço máximo, né? Seria bom pesquisar isso depois. Uma outra coisa também, que aí eu acho interessante, mas eu não sei a história do futebol para saber como é que era antes, era saber se esse é um bem que tem característica, segurança dentro do estádio, é um bem que tem característica de bem privado. Eu fico pensando por que que isso não era assim, né, até então. Ou então já foi... deixou de ser, e eu não sei, porque eu conheço pouco a história do futebol. Até seria interessante saber como que essa política de segurança dentro dos estádios mudou ao longo dos anos. Ou como você estava falando antes, né, quer dizer, antes de a gente começar a gravar, né, de repente isso era porque antigamente não tinha necessidade de de tanta de preocupação com segurança dentro de um estádio de futebol, né? Lá isso, no há bem mais tempo atrás, né? Nos primórdios do futebol no Brasil, né? De qualquer forma, eu acho que é uma discussão interessante, e também para quem acompanha esse blog há mais tempo, né, sabe que a gente, tanto eu como a Maria, a gente gosta de um negócio que em português eu não sei o nome, mas em inglês chama Sportometrics, né, que é, ou se você quiser, economia dos esportes, ou Sportometrics seria parte de teste de hipótese de da economia dos esportes, né? É uma área interessante, que eu já vi uma tese da USP a respeito disso uma vez, já vi alguns artigos, a gente já fez até um artigo sobre isso, né? E é um tipo de área também não muito usual entre os economistas, que os alunos de economia não tem acesso muito a esse tipo de coisa normalmente, mas é uma área interessante e que eu acho que no Brasil, que é o país do futebol, né, deveria ser mais explorado. Acho que tem todo um potencial aí, né, para as pessoas discutirem ou o aspecto de bem público, bem privado, ou discutir a demanda de futebol, né, ou tentar estimar a elasticidade de preço da demanda. Se não me engano, essa tese da USP, se alguém quiser procurar, só procurar na USP, no portal, acho que é www.teses.usp.br. Não tenho certeza, mas acho que é isso, né? Acho que a demanda de futebol. É só procurar demanda, futebol. Você vai achar lá um cara da administração. O pessoal da administração, né? Isso, é um cara da administração, lá da FE. Que fez isso. Não me lembro o nome dele, eu vou pedir desculpa se ele estiver ouvindo, né? Não me lembro, mas é só procurar, citar. Se ele estiver ouvindo, quiser colocar um comentário com o nome dele aqui, a gente divulga com o maior prazer, né? Bom, acho que é isso, né? Acho que sim. Acho que é isso, é. Bom, pessoal, né, mais uma vez a gente tentou trazer um pouco de economia, como é que fala, para o nosso dia a dia, né? Esperamos que vocês tenham gostado. Comentários, tem uma caixinha de comentários, quem quiser fazer. Tempinho aí? Oi? Tem um tempinho aí? Tem um tempinho aqui. A gente podia sugerir, se alguém tiver alguma sugestão, né? De alguma coisa, algum tema, assunto, né, interessante, né, para a gente comentar. A gente pode pensar, né, estudar, para ver se, se é interessante. Ah, sim, boa ideia. Você pode deixar, botar os comentários. Lá no próprio blog, né? Isso. E pode tentar avaliar se algumas coisas seriam interessantes para comentário, né? Isso, a gente fica aberto às sugestões. O que a gente não pode permitir que vai atender todas, né? Sim, lógico. Se é que vão aparecer milhões de sugestões nos comentários, a gente não tem tanta leitura assim, né? Uma e meia? mas a gente podendo discutir, a gente discute, sim. Né? Vai ser um prazer, né? Acho que é isso, né? É isso. Né? Gente, então muito obrigado, né? Saudações corintianas. Saudações cruzeirenses também, né? Depois a gente, em algum momento, em alguma hora, a gente volta com uma entrevista ou mais algum bate-papo desses aqui. Tá bom? Então tá, até mais.